da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Tira o teu teu do bolso, teu do bolso, teu do bolso. E o que elas tem na calcinha, tem na calcinha, tem na calcinha. Da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, da xerequinha. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Olha, elas pra gastar, para e pra esconder. Da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, deixa novinha. Produção é dele, DJ Alex Sampler. Da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, da xerequinha. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Olha pra elas pra gastar, para e pra esconder. Da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, da xerequinha, da xerequinha, da xerequinha. Deixa novinha, deixa novinha.